André Cedis, o moral de Ibi Coara. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Não posta vídeo na internet, que é pra não esparrar. Se tá junto com as amigas, diz que não sabe dançar. Te conheço, hein? Tu tá pagando de doida. Se tá sobra, ela é santinha. Quando bebe, fica louca. Desce o uísque aí. Que ela se descontrola, que ela se descontrola, que ela se descontrola. Bem gostosinho, bem gostosinho, bem gostosinho, rebola. Bem gostosinho, vai. Bem gostosinho, rebola. Bem gostosinho, bem gostosinho, rebola. Bem gostosinho, bem gostosinho, rebolando desse jeito. O papai não aguenta, rebolando desse jeito. O papai não aguenta, se concentra, senta. Se concentra e senta, se concentra, senta, vai. Se concentra e senta, se concentra, senta. Se concentra e senta, se concentra, senta. Se concentra e senta. Daquele jeito, papai. Alô, cientista, sou e acessório, tamo junto. Swing no high style. O parceiro Gusta Serrote, é nóis. Eu não posto vídeo na internet, que é pra não esparrar. Se tá junto com as amigas, diz que não sabe dançar. Te conheço, hein? Tu tá pagando de louca. Se tá sobra, ela é santinha. Quando bebe, fica doida. Desce o uísque aí. Que ela se descontrola, que ela se descontrola, que ela se descontrola. Bem gostosinho, bem gostosinho, bem gostosinho, rebola. Bem gostosinho, aham. Bem gostosinho, rebola. Bem gostosinho, bem gostosinho, rebola. Bem gostosinho, bem gostosinho, rebolando desse jeito. O papai não aguenta, rebolando desse jeito. O papai não aguenta, se concentra, senta. Se concentra e senta, se concentra, senta, vai, vai, se concentra. Se concentra, senta, vai, mas se concentra. Sentando, quicando, sentando, vai, mamãe, vai. Alô, DJ Jonathan, tamo junto, hein?